ter você, mas acho que já vou andando. Outro dia pode ser, mas não vai dar pra ser agora. La la la, la la la la. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Mas não com essa farda. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa farda. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. E já está ficando tarde, eu estou muito cansado. Sou louco, mas estou só delirando. Você pensa que sou tolo, mas estou só delirando.